se abrirem, vais ver o sol brilhará. Insistes em ouvir quem não te quer falar. Para de fazer figuras tristes. Para, deixa em paz quem nunca se vai ver no teu lugar. Que mania tu tens de nos pôr todos a pensar, como se nos preocupássemos uns com os outros. Eu sei, é difícil resistir se nos sentimos sós, mas sozinhos entendemos bem o que buscar. No meio de tanta confusão é natural tentar forçar quem não nos percebe a gostar de nós e a dizer-nos que o esforço vale a pena. Eu cabo bem, não me dói demasiado.

obrigado pela sua sintonia no Canal 2. Meu coração guardar num cofre

Quero contar-te em silêncio todas as palavras que sinto por ti. Quero que os meus sentimentos se fundam nos teus num abraço sem fim. Quero que saibas que a noite se transforma em dia à luz do teu olhar. Quero perder os meus lábios na doce magia que há no teu beijar. Amo-te como se fosse a última das emoções, como se o tempo quisesse esgotar-se naquele momento em que amando fui teu. Amo-te como se fosse a mais ardente das paixões, como se o fogo que arde em meu peito queimasse o teu corpo que amando foi meu. Quero provar desse fruto com trava pecado que se chama amor. Quero beber da loucura e da doce amargura que há no seu sabor. Quero guardar em segredo o longo suspiro que se desprendeu, vindo do corpo e da alma, selando o instante que o tempo nos deu. Amo-te como se fosse a última das emoções, como se o tempo quisesse esgotar-se naquele momento em que amando fui teu. Amo-te como se fosse a mais ardente das paixões, como se o fogo que arde em meu peito queimasse o teu corpo que amando foi meu. Se fosse a última das emoções, como se o tempo quisesse esgotar-se naquele momento em que amando fui teu. Amo-te como se fosse a mais ardente das paixões, como se o fogo que arde em meu peito queimasse o teu corpo que amando foi meu. From the streets of Lisbon, Portugal, a legend was born. With sharp and realistic lyrics and hard-hitting beats, he took Tuga hip-hop to another level. Ladies and gentlemen, stand up and salute the man from the islands, the greatest of all time, Boss MC. Quem é que manda aqui? É o B, é o O, é CSIC. Eu digo, vai chamar toda a gente. Diz-nos que isto vai aquecer, que isto vai ficar quente. E eu, Lisboa, levanta-te. Norte, levanta-te. Centro, levanta-te. Sul, levanta-te. Nas ilhas, levanta-te. Portugal, levanta-te. Stand up, stand up, stand up. Que já viste tudo, então ainda não viste nada. É outro nível, novo álbum, Ace de volta na estrada. Novos loops, rimas, sons, beats, flows, kids, shows, hits. Eu invento, experimento, não me prendo opiniões. Aprendi aos poucos a só confiar nos meus botões. Ainda faço o que gosto e tenho muito para dar. Não estou de volta porque nem sequer cheguei a passar. E eu, Lisboa, levanta-te. Norte, levanta-te. Centro, levanta-te. Sul, levanta-te. Nas ilhas, levanta-te. Eu disse, levanta-te. Stand up, stand up, stand up. Tu sabes como é, já conheces o manda-chuva. O microfone na minha mão assenta como uma luva. Escrevo, corrijo, afino o flow e as rimas. Sinto o prazer a compor como quando te como as primas. Só é oficial depois de ouvir bem alto no carro. Os que não passam nos testes rejeito, tipo cigarro, agarro. Gravo logo uma demo e queimo um CD. E quando digo levanta, tu nem perguntas porquê. Ei, eu, Lisboa, levanta-te. que é teu. Passa a palavra, cada um ensina o que aprendeu. A união faz a força, inveja apenas divide. Vir frangos há tantos anos, mesmo assim há quem duvide. Chego-me à frente, digo presente, sempre consciente, o beat é recente. Não vim a estrear, sempre inovar, eles podem bifar, mas estou-me a cagar. Manda chuva até ao fim, não me abandono o navio. Eles falam, eles cospem, mas o povo já decidiu. Ei, eu Lisboa, levanta-te. Norte, levanta-te. Centro, levanta-te. Sul, levanta-te. Nas ilhas, levanta-te. Eu disse, levanta-te. Stand up, stand up, stand up. Quero ver o meu povo de pé, aperta contigo, não chores. Em vez disso, levanta-te. Eu já disse, levanta-te. Vai chamar toda a gente, diz que isto vai aquecer, por isso, levanta-te. O AC diz, levanta-te.